Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. O que eu desejo para você é que você tenha uma vida abençoada, que você seja próspero, que você seja feliz. Mas mais do que isso, o que eu desejo para você é que no dia que o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, ou que você venha morrer e ter que estar diante de Deus, porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. O que eu desejo é que Deus fale para você: vinde, benditos de meu Pai. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, pelo meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que às vezes você confunde é que Deus vai sempre me abençoar, eu vou ser sempre vitorioso, eu vou ter sempre vitória em tudo que eu fizer. A probabilidade de isso acontecer é grande, mas não significa que você não vai ter tribulação, luta, dificuldade. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo também escreve com relação a uma vida vitoriosa? O que que ele classifica como uma vida vitoriosa? Romanos, capítulo 8, verso 34: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um crente vitorioso é aquele que, em meio às lutas e dificuldades, não nega o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Jesus Cristo, único intermediário entre Deus e os homens. Oremos em neste nome, que há todo poder e toda majestade. Papai, o Senhor é o Deus de toda justiça, de toda verdade. Por isso nós clamamos pelo Teu nome. Por isso nós acendemos o nosso coração diante da Tua presença e pedimos, Papai, que o Senhor haja de uma maneira extraordinária nas nossas vidas. Papai, e toda pessoa que tem uma causa na justiça, que está demorando, morosa, eu te peço, Senhor, que o Senhor dê ordem a anjos agora, para que o Senhor destrave, Senhor, toda a burocracia, todo o processo, toda a lentidão. Mas mais do que isso, que a justiça seja estabelecida, porque a Tua palavra diz que emana, Pai, do Seu trono toda a justiça e toda a retidão. Por isso, Papai, manifeste a Tua verdade. E se nós, como um povo de Deus, também estamos cometendo injustiça, tenha misericórdia de nós. Mas mais do que isso, que possamos cair em si, reconhecendo o nosso pecado, o nosso erro, e restituindo aqueles que nós ofendemos, aqueles que estamos devendo, e não apenas isso, mas pedimos o perdão, Porque a tua palavra diz: o que depender de vós, tende paz com todos e viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ensina-me, Senhor, sabedoria, preciso alcançar. Me coloco aos teus pés, te suplico por mais um milagre. Faz o teu querer, abençoa-me e guia-me. Presença é tudo para mim, somente a tua voz refaz meu coração, quebrantado por sofrer. Todas as vezes que eu não te busquei, cuida de mim, abençoa-me e guia-me. Fraco, toma o meu coração, torna-o mais sábio. Em teus braços quero estar e sentir o teu perdão. Oh, Pai. Presença é tudo para mim, somente a tua voz refaz meu coração, quebrantado por sofrer. Todas as vezes que eu não te busquei, cuida de mim, abençoa-me e guia-me. Necessito de ti, sou pequeno e fraco. Toma o meu coração, torna-o mais sábio. Em teus braços quero estar e sentir o teu perdão. Oh, Pai. Quero ler aqui o pedido do pastor Marcos Antônio Gomes Cordeiro. Quero registrar aqui o seu e-mail, meu amado. Que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida, sobre as suas ovelhas. Um grande abraço ao pessoal de João Pessoa, da Paraíba. E que a graça do Senhor seja abundante sobre todos vós. É que todos nós, como escolhidos por Deus para anunciar a palavra, precisamos nos unir como igreja do Senhor em oração, e marcamos um dia nacionalmente para pararmos e orarmos. Eu concordo com você, meu querido. A Bíblia diz que reino dividido não se estabelece. E infelizmente, muitas vezes criam-se igrejas não fruto de uma multiplicação, de um crescimento, mas de uma divisão, de uma ruptura de lideranças, de ovelhas que não se submetem aos seus pastores e resolvem se rebelar e saírem, levar um grupo, e isso com certeza não nasce do coração de Deus. Mas veja, meu querido, que o seu pleito é bendito de pararmos para orarmos juntos, mas já há também, e aí aproveito para informar, a campanha mundial de oração. São 10 dias de oração, que começará no dia 16 de maio e irá até o dia 27 de maio. Então, esse é um dia em que muitos países estão reunidos, igrejas, cidades e regiões, para literalmente buscar a presença do Todo-Poderoso. Então, meu querido, eu quero convidar a você a participar disto, e se você quiser ter mais informações, e todos que nos ouvem, acessem o site www.cmo.org.br, www.cmo.org.br. Lá vocês vão ver a campanha de oração que de fato mobiliza milhares e milhares de pessoas. Que nós possamos estar juntos e entender e crer que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. Muita oração, muito poder de Deus, pouca oração, pouco poder de Deus. Que nós possamos ser fervorosos na presença do Senhor, porque o que ligarmos na terra em concordância, conforme a palavra de Deus, estará ligado nos céus. Deus abençoe a todos e permaneça conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu tenho meditado com vocês a respeito da gaiola de Sansão. O que fez com que Sansão fosse preso? A Bíblia diz, Juízes capítulo 15, verso 7, disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Feriu-os com grande carnificina e desceu, habitou na fenda da rocha de Etã. Rocha de Etã significa lugar onde se prendem os pássaros. No programa de ontem, eu falei a respeito da primeira portinha aberta para que você seja preso numa gaiola, e eu dei o nome dessa portinha aberta de escolhas erradas. Quando você faz uma escolha errada, a consequência na sua vida é muito séria. O destino da sua vida depende muitas vezes das suas decisões. No programa de hoje, eu vou falar a respeito de uma outra porta que se abre para que você entre nessa gaiola, chamada obstinação. Quando Sansão vira para o seu pai e fala assim: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: eu vi uma mulher em Tinadas, filha dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Queridos, este homem ali, Sansão, ele estava obstinado, e uma pessoa obstinada é aquela que não dá ouvido a outras pessoas, é aquela que pouco se lixa com o que a outra pessoa sente, fala, ou as colocações da outra pessoa. E no capítulo 15, no verso 11, diz: então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, que significa lugar onde se prende os pássaros, e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhe respondeu: assim como me fizeram a mim, eu fiz a ele. Ou seja, ele estava obstinado no sentido de: eu não estou nem aí para as consequências, eu posso morrer, eu posso ser preso, olha, eu vou fazer e acabou. Ele, a partir do momento que ele se torna obstinado, e uma pessoa se torna obstinada, ela não está sabendo, na verdade, que ela passa a ser uma pessoa idólatra. Diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 23, o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A obstinação é como idolatria e como culto do lar. Quando você é uma pessoa obstinada, quando você é uma pessoa cabeça dura, a palavra de Deus mostra aqui que o risco que você está correndo é muito grande. Esse obstinação foi aquilo que aconteceu com o coração de Faraó, Êxodo capítulo 7, verso 14. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir meu povo. Então ele vai saber que eu sou o Senhor de toda a terra. Então vou mandar as pragas na vida dele, para que ele saiba que eu sou o Senhor. Quando você está obstinado, meu amado, o risco de você receber pragas na sua vida, consequências amargas, é muito grande. Juízes, capítulo 2, no verso 16, mostra também uma situação em que o Israel, ele cometeu vários erros. E um desses erros que ele cometeu, qual foi? O coração deles estarem obstinado. Diz aqui, Juízes capítulo 2, verso 16, diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e os adorando. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando você, querido, é uma pessoa obstinada, quando você pensa: vou fazer, eu não estou nem aí, eu não vou dá ouvido para ninguém, eu não vou olhar para ninguém, porque a obstinação, ela anda com a soberba. Só você está certo, só vale a sua opinião, o mundo não interessa, só vale o que você interessa, os seus sentimentos, o seu interesse. Eu tô nem aí, posso morrer, posso ir para prisão, não tô nem aí. Mas aí, meus amados, tem consequência. Tem consequência por quê? Porque quando você é obstinado, o mal está batendo ali na sua porta, está falando: vem para a gaiolinha, vem aqui para essa gaiola, eu vou deixar você preso aqui, você vai saber o que é bom para tosse. Foi o que aconteceu na vida de Sansão, quando ele se deixou levar pela obstinação. Não tenha você obstinação por nada, coloque nas mãos do Senhor, porque o Senhor, ele é justo, ele é santo, ele é reto, e ele vai resolver esse seu problema. Não seja você cabeça dura, obstinado. Não perca o programa de amanhã, estaremos falando as outras portas que Sansão se deixou entrar para que ele viesse a morar ali em Etã e ficar preso numa gaiola. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar o meu amor por ti, Jesus, porque maravilhoso é o teu nome, e grande é o Senhor, e mais temível que todos os deuses. Gera em cada coração que nos ouve, Papai, a certeza e a convicção que não existe nada maior e melhor do que simplesmente permanecer na tua presença. Vamos meditar, meus amados, nas Sagradas Escrituras, em Provérbios capítulo 11, verso 2, que diz: Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Submissão é uma postura divina. Satanás iludiu Eva, que preferiu dar ouvido à serpente, à voz do coração, do que submeter-se à palavra de Deus. A insubmissão permeia o coração orgulhoso. O não sujeitar-se denota o tamanho do nosso eu. Toda vivência na prática do pecado, sem exceção, é um tipo de rebelião contra Deus. Desejamos satisfazer as nossas vontades em detrimento dos mandamentos do Senhor. Por outro lado, meus amados, diz a palavra de Deus e nos ensina as Sagradas Escrituras que a submissão denota um coração humilde. É a característica daqueles que têm uma identidade forjada no caráter de Cristo. Veja que o texto diz que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Exatamente, porque o orgulho é a porta do precipício. Os orgulhosos estão a ponto de serem abatidos por Deus. E o que é o orgulho? Nada mais é do que o amor excessivo de si próprio, nada mais é do que a pessoa se achar melhor do que os outros, de não se submeter, de ser vaidoso demais, de ser egoísta demais, de ser competitivo demais. Mas nós temos que entender, meus amados, que a palavra do Senhor diz que Deus rejeita os orgulhosos, mas os humildes ele dá deliberadamente. Provérbios capítulo 13, verso 10, diz que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com quem toma conselhos. Então o produto do orgulho são discussões, é a ruína, é o endurecer do próprio Deus contra as nossas vidas. Nós temos que entender então que o orgulho leva o homem a, de fato e de verdade, a se afastar das coisas de Deus. E eu te pergunto, você é uma pessoa orgulhosa? E talvez você diga, não, pastor, eu sou tranquilo. E aí, veja as reflexões que eu te faço. Quando alguém te critica, como você reage? Você não aceita, ou você pelo menos ouve, e pelo menos necessariamente ou sinceramente vai avaliar se aquilo procede ou não. Quando alguém pisa no seu calo, você facilmente perdoa, porque quanto mais orgulhoso a pessoa é, mais dificilmente a pessoa libera o perdão. Você dá o seu braço a torcer, você reconhece os seus erros com facilidade, você aceita que o outro cresça e que você permaneça na mesma posição, você tem inveja do seu semelhante. Tudo isso são características de pessoas orgulhosas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é humilde. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Ah, meus queridos, como é bom a gente ter uma atitude de humildade. Como é bom a gente simplesmente ter um coração fortalecido na presença de Deus. E muitas pessoas são orgulhosas porque exatamente o seu caráter ainda não está forjado em Cristo. Elas são inseguras, medrosas e acham que se impondo vão conseguir agora fazer com que as pessoas a respeitem ou a amem, mas não é assim. As pessoas vão nos amar, meu querido, pelo fato de nós sermos humildes. E quanto mais humildes nós formos, mais nós vamos conseguir gerar na vida do outro o desejo e o prazer de estar conosco. O orgulho, sem dúvida nenhuma, afasta as pessoas. O orgulho leva à discussão, à briga. Nós precisamos vencer o orgulho de que forma? Em primeiro lugar, nos submetendo ao Senhor, nos submetendo à sua palavra. E quando eu faço isso, eu vou então agora jejuar, orar e lutar contra todo o sentimento de vaidade, contra todo o sentimento de orgulho, para que o Senhor denote uma postura mais humilde na nossa vida. Eu quero dizer a você, meu querido, que Deus resiste ao soberbo, mas deliberadamente, graciosamente dá aos humildes. Tenha um coração humilde, seja fervoroso na presença de Deus, deixe que os outros cresçam e Deus, o próprio Senhor, vai te exaltar no devido tempo. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua audiência, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Esses dias Deus colocou no meu coração para falar a respeito de pessoas feridas, traídas, injustiçadas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que deram o seu melhor e receberam o quê? Traição, desprezo, receberam o roubo como pagamento. Mas Jesus, ele nos deixou escrito o que, que eu e você devemos fazer. Porque a grande preocupação nossa, meus amados, é que venhamos a chegar aos céus. Mateus 7,21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Uma coisa é você falar que é crente, outra coisa é você fazer a vontade de Deus. E quando você está ferido e magoado, perdoar, abençoar, falar: Senhor, toma nas tuas mãos. Não falando toma nas tuas mãos no sentido de traz vingança, porque o Senhor, a base do trono do Senhor é justiça e juízo, mas no sentido de Deus, toma nas tuas mãos e abençoa. Por quê? Porque quando você planta, você colhe. Salmo 126 diz: aqueles que saem chorando e plantando, enquanto vão jogando ali a semente, voltará o quê? Felizes, trazendo a sua colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará contente trazendo seus feixes. E Jesus diz aqui, Mateus 5,43: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. E como é que eu vou orar pelo aquele que está me perseguindo? Romanos capítulo 12, verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É difícil? É difícil. Mas você consegue, porque eu, nesse último mês, eu passei uma traição muito grande na minha vida, na igreja, e eu tenho abençoado. Então, Deus, abençoa fulano, abençoa a esposa, abençoa os filhos, no nome de Jesus. Vai falando, mesmo que você não queira, mas é terapêutico, vai saindo para fora, é uma bênção. Fique na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos que a glória, a majestade, o poder, as bênçãos do nosso Senhor se manifestem sobre a sua vida. Nós temos recebido muitos e-mails e eu quero mais uma vez incentivar você a nos mandar e-mails pelo site pregaçõesevangélicas.com.br. Quero te fazer um convite para você ouvir o Culto Brasil. Basta você acessar o mesmo site. Lá nós gravamos ao vivo nos domingos e deixamos, retransmitimos pela rádio. Tem os arquivos de programa, tanto do Culto Brasil quanto do Caminho Santo, e aí você pode ouvir muitas pregações. Além disso, nesse site nós temos muitos textos pastorais, muitas pastorais que são curtas e que tenho certeza que vão edificar a tua fé. Seja humilde, deixe que o Senhor te exalte, se humilhe na presença de Deus, porque no devido tempo o Senhor te exaltará. Fique na paz. E até amanhã, se Deus nos der graça em Cristo Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangélicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado.